divertido. Eu iria dizer quem é. Eu estou tão apaixonado. Meu amor tá neste lugar. Só não posso dizer o nome, senão tudo vai complicar. Pode ser você. Você. Quem será? Você quer saber? Quem será? Não, não vou contar. Pode ser você. Quem será? Ou então você. Quem será? Você quer saber?